O inevitável acontece, chega sem aviso. O ventre da vida, dá luz ao sorriso. Criança é semente e também o jardim. Se a realidade diz não, o sonho diz sim. 9 meses, linhas do tende a ser. Estações se alternam, outra mãe vem nascer. O gosto do mundo, sacia e alimenta. O seio goteja e a criança amamenta. Olha atentamente a chuva que começou. Mamãe corre pro varal, retira o que ficou. Inverno alucinado, mundo inconsequente. A glória política, a marca da enchente. O choro rompe o silêncio, tropeço infeliz. Célebres movimentos, cura e cicatriz. Multidões de objetos à sua frente. Ao alcançar o brinquedo, fica contente. Outro cômodo, rumo a outro cantinho. E criança, tudo é desbravar de caminhos. Veio ao mundo e tudo que vê quer tocar. De volta pro colo, uma mão pra ajudar. Vem aqui, dentro de mim. Primeiras falas, mamãe só repara, pensativa se cala. Criança tem aura, o mundo expande. Criança pequena, problemas grandes. Na fé de mamãe, criança fica de pé. A imagem de Deus é a imagem da mulher. Numa única vida reunidos manifestos. O poema é criança, sempre repleto. Deu formas às nuvens, outra dimensão. Na TV erguida, um parque de diversão. Toda janela aberta, lembra a liberdade. Infância é guardar no peito a saudade. Relute pra cama a alegria da família. Em silêncio naquela casa era só a mobília. O mundo não entende, criança pode explicar. O amor não quer luxo e sim alguém pra ensinar. Geraldo, vem aqui dentro de mim.